Fecheiro 36, página 353, capítulo 27, em chamas. O vestido era um pouco mais decotado do que o necessário e apertado à altura do busto, mas no geral ficava-me bem. Como sabias que a Daphne tinha a mesma estrutura que eu? Perguntei enquanto comia a sopa. Eu disse-te que não me deitava com raparigas, replicou Jamie. Mas não te disse que não reparava nelas. Olhou-me piscando os dois olhos como uma coruja. Algum defeito congénito fazia-o incapaz de fechar apenas um dos olhos. Desatei a rir. Mas a ti fica-te muito melhor do que à Daphne, acrescentou. A taberna de Mowbray estava muito concorrida. Era um lugar amplo e elegante, com uma escada exterior que chegava ao primeiro piso, onde a cozinha satisfazia o apetite dos comerciantes prósperos e dos funcionários de Edimburgo. Quem és agora? Quis saber. A Madame Jeanne chama-te Monsieur Fraser. Usas o teu nome verdadeiro em público? Abanou a cabeça enquanto esmigalhava um pãozinho na sopa. Não, agora sou Shawnee Malcolm, impressor e editor. Shawnee? É um diminutivo de Alexander. Sempre pensei que Sandy se ajustava melhor, até por causa do teu cabelo. Não porque o seu cabelo fosse cor de areia. O cabelo dele era como o de Brianna, muito grosso, ligeiramente ondulado, onde se refletia uma mistura de vermelho e dourado, cobre e canela, ruivo e ambarino. Senti uma onda súbita de saudade por Bri. Desejei ao mesmo tempo libertar o cabelo de Jamie da trança e passar os dedos por ele, para sentir a curva sólida do seu crânio. Quase sentia ainda as cócegas que provocara no meu peito, pendendo, solto, à luz da manhã. Jamie aparentemente não reparara. Deitou um bom pedaço de manteiga no prato, enquanto abanava a cabeça. Nas terras altas, disse-se Shone, informou-me. Sandy ouve-se mal. Nas terras baixas, ou na boca dos sassenás ignorantes, sorriu-me, arqueando uma sobrancelha. Certo, disse eu, mas o mais importante é, quem sou eu? Um dos seus enormes pés buscou o meu, e ele sorriu-me. És a minha esposa, sassenag. Serás sempre. Chamas-te como eu me chamo. És a minha esposa. Inundou-me uma onda de prazer, refletindo no seu rosto as lembranças da noite anterior. Tinha as orelhas um pouco ruborizadas. O estofado não tem muita pimenta? Indaguei. Tens a certeza, Jamie? Sim, disse. E de imediato especificou. Sim, tenho a certeza. E não, o estofado não tem pimenta a mais. Eu gosto de pimenta. O seu pé moveu-se levemente contra o meu, acariciando-me o tornozelo. Então, sou a senhora Malcolm, sussurrei, saboreando o nome. Só o facto de dizer senhora provocava-me uma emoção absurda, como acontece com as recém-casadas. Involuntariamente olhei para o anel de prata que usava na mão direita. Ele, notando o meu gesto, levantou a taça. Um brinde à senhora Malcolm, disse suavemente. Voltei a sentir-me sem fôlego. Pegou-me na mão. Amar-te e respeitar-te, disse ele sorrindo. Até que a morte nos separe, completei, sem atender aos olhares que atraíamos. Jamie inclinou a cabeça e depositou-me um beijo nas costas da mão. Um gesto que atraiu a atenção dos circunstantes. Um clérigo, sentado do outro lado do salão, inclinou-se para dizer algo aos seus companheiros, que nos observaram fixamente. Surpreendeu-me descobrir que se tratava do Sr. Wallace, o meu companheiro da viagem de diligência desde Inverness. Em cima há quartos privados, murmurou Jamie. Perdi todo o interesse no Sr. Wallace. Mas ainda não terminaste o estofado? Quero lá saber do estofado. Vem aí a criada com a cerveja. Também não me interessa. Os seus dentes brancos fecharam-se sobre os meus dedos, assustando-me. As pessoas estão a olhar, Pois que olhem e desfrutem. Meteu suavemente a língua por entre os meus dedos. Um homem de casaco verde está a vir nesta direção. Para o inferno, começou Jamie. A sombra do visitante caiu sobre a mesa. Desejo-lhe os bons dias, Sr. Malcolm, saudou o visitante com uma reverência cortês. Suponho que não incomodo. Suponho mal, corrigiu Jamie. Creio que não o conheço. O cavalheiro, um inglês discretamente vestido, que aparentava uns 35 anos, inclinou-se novamente sem se deixar intimidar pela falta de hospitalidade. Não tivemos o prazer de nos apresentar, senhor, disse com deferência. Não obstante, o meu chefe manda-me saudá-los e perguntar se o senhor e a sua companheira querem ter a amabilidade de beber uma taça com ele. A minha esposa e eu, disse, fazendo exatamente a mesma pausa antes de esposa, temos outro compromisso. Se o seu chefe deseja falar comigo, é Sir Percival Turner quem o solicita, senhor, disse apressadamente o secretário. Bem, replicou Jamie, com o devido respeito, diga a Sir Percival que neste momento estou ocupado. Transmita-lhe as minhas desculpas, por favor. Voltou as costas ao secretário, o qual se dirigiu até uma porta do lado oposto. Onde íamos? Perguntou Jamie. Ah, sim, para o inferno com os cavalheiros de casaco verde. Agora, quanto aos quartos privados, e como vais explicar a minha presença? Arqueou uma sobrancelha. O que tenho eu de explicar? Olhou-me de cima a baixo. O que tem de mal a tua presença? Não te falta nenhum membro? Não és corcunda? Tens todos os dentes? Não estás gorda? Tu sabes ao que me refiro, protestei, dando-lhe um leve pontapé por debaixo da mesa. Claro, replicou muito sorridente. Mas entre uma coisa e outra não há muito tempo para pensar. Poderia dizer simplesmente: então é casado, meu caro amigo. Que grande notícia! As minhas mais sinceras felicitações e espero ser o primeiro a expressar os melhores votos à sua senhora. Era um cavalheiro pequeno e de mais idade, apoiado no castão de ouro da sua bengala. Sorriu-nos cordialmente. Estivera sentado à mesa do Sr. Wallace e do clérigo. Perdoem-me a pequena descortesia de os convidar por intermédio do Johnson, pediu compungido. É que esta maldita enfermidade impede que me mova com destreza. Jamie, que se levantara perante a aparição do visitante, aproximava-lhe uma cadeira. Quer fazer-nos companhia, Sir Percival? Não, de modo nenhum, não quero atrapalhar a vossa felicidade, meu caro. Sinceramente, não tinha a intenção de... Sem deixar de protestar, deixou-se cair na cadeira oferecida, estendendo um pé por debaixo da mesa com uma careta de dor. A gota é o meu martírio, minha querida, confessou, inclinando-se para mim. Percebi o mau hálito do ancião por detrás dos óleos que perfumavam a sua roupa. Jamie, querendo ficar bem visto, pediu vinho e aceitou com alguma elegância as constantes cordialidades de Sir Percival. É uma verdadeira sorte que o tenha encontrado aqui, caro amigo, disse o cavalheiro, apoiando uma mão bem cuidada na manga do meu esposo. Tinha algo especial para lhe dizer. De facto, enviei-lhe um recado à tipografia, mas o meu mensageiro não o encontrou lá. Deveras? Jamie arqueou as sobrancelhas. Sim. Se não me engano, há algumas semanas comentou comigo que tinha intenção de fazer uma viagem de negócios ao norte. Tinha em vista uma prensa nova ou algo do género? Assim é. Aqui asceu Jamie cortês. O Sr. MacLeod convidou-me a ir a Perth para me mostrar um novo modelo de prensa, colocado recentemente em uso. Pois bem, Sir Percival tirou do bolso uma caixa de rapés maltada em verde e ouro, com querubins na cobertura. Não os aconselho a fazer uma viagem ao norte, neste momento, sussurrou, concentrando-se no conteúdo da caixa. Nesta altura, o tempo tende a ser inclemente. Não creio que agrada à senhora Malcolm se... Jamie tomou um gole de vinho. Agradeço o conselho, Sir Percival, disse ele. Por acaso tem notícias dos nossos agentes de recentes tormentas no norte? Sir Percival espirrou como uma ratazana constipada. Assim é. Guardou o lenço com um piscar de olhos benevolentes. Como sou seu amigo e tenho muito em conta o seu bem-estar, aconselho energicamente a permanecer em Edimburgo. Afinal, disse, voltando-se para mim, agora tem um incentivo para se querer acomodar a casa, verdade? Bem, meus caros jovens, apresento-vos as minhas desculpas. Não quero incomodar o vosso pequeno almoço de núpcias. E com a ajuda de Johnson, Sir Percival afastou-se em passo curto, fazendo embater a sua bengala no chão. Parece um senhor amável, comentei. Jamie suspirou. Apodrecido como madeira com bicho, disse ele, antes de esvaziar a taça. Depois seguiu com ar pensativo a silhueta murcha que agarrava cautelosamente o corrimão da escada. Não esperaria outra coisa de Sir Percival, estando tão perto do seu dia de juízo final. Deveria ter-se contido antes, e não só por medo do diabo. Suponho que seja como todos os demais, observei eu cinicamente. A maioria acredita que viverá eternamente. Jamie soltou uma gargalhada, recuperando o ânimo. Sim, é verdade. Aproximou-me a taça de vinho. Agora que estás aqui, Sassenach, acredito que assim será. Bebe, mo nigian don, e vamos subir. Post coitum omne animalium triste est, comentei de olhos fechados. Que ideia tão estranha, Sassenach, murmurou Jamie sonolento. Suponho que não seja tua. Não é. Afastei-lhe o cabelo úmido da fronte. Escondeu o rosto na curva do meu ombro, com um ronronar satisfeito. As habitações privadas de Mowbray deixavam muito a desejar em termos de quarto de núpcias. De qualquer modo, o sofá oferecia uma superfície horizontal e acolchoada, o que, pensando bem, era o único requisito indispensável. Não sei quem o disse, algum filósofo antigo. A citação aparecia num livro de medicina, na secção do aparelho reprodutor humano. Não me recordo de me ter sentido triste. Eu tampouco. Segui com um dedo a direção do redemoinho que levantava o seu cabelo. Por isso me lembrei da citação. O que teria levado o filósofo a tal conclusão? Suponho que dependerá do tipo de animal com quem tivesse fornicado, observou Jamie. Talvez nenhum lhe tivesse tido afeto. Mas deve ter experimentado muitos para fazer uma afirmação tão cabal. Usou meu peito como encosto, sacudido pelo marear do meu riso. Os machos parecem bastante depravados, disse eu. Dependuram a língua, babam-se, põem os olhos em branco e fazem ruídos asquerosos. Em todas as espécies, não? Senti a curva do seu sorriso no meu ombro. A ti nunca te vi dependurar a língua, porque tinhas os olhos fechados. Tampouco ouvi ruídos asquerosos. É que, com a urgência do momento, não me ocorreu nada para dizer, admitiu. Da próxima vez portar-me-ei melhor. Rimos juntos. Depois de uma pausa, alisei-lhe o cabelo. Não creio alguma vez ter sido tão feliz, Jamie. Eu também não, Sassenach, disse ele. Não é somente pela cama, sabes? Disse, afastando-se um pouco para me olhar. Os seus olhos eram de um azul intenso, como o cálido mar tropical. Estar contigo de novo, saber que posso contar qualquer coisa sem precisar ter cuidado com as palavras, nem dissimular os pensamentos. Caramba, Sassenach, Deus sabe como estou louco de desejo, como um jovenzinho, e como não consigo deixar de te tocar. Mas não me importaria de perder tudo isso, se ao menos ainda pudesse estar contigo e abrir-te o meu coração. Sentia-me tão sozinha sem ti, sussurrei. Muito só. Eu também. Não te direi que vivi como um monge, quando foi preciso para não enlouquecer. Interrompi-o, apoiando um dedo nos seus lábios. Como eu, o Frank? Ele tapou a minha boca com a mão. Não tem importância, disse. Não, não importa. Mas podes falar-me do que pensas. Temos tempo. Olhou de soslaio para a janela para avaliar a luz. Tínhamos de nos reunir com Ian às 5 da tarde na tipografia para averiguar como decorria a busca do seu filho. Depois ele afastou-se cuidadosamente de mim. Temos 2 horas pelo menos. Veste-te, que eu pedirei para trazerem vinho e biscoitos. Pareceu-me estupendo, desde o nosso reencontro que vivia com fome. Não estou triste, mas sinto-me um pouco envergonhado, reconheceu Jamie, agitando os largos dedos do pé para pôr as meias. Pelo menos assim deveria ser. Porquê? Bem, eu estou no paraíso, contigo, com vinho e biscoitos, enquanto o Ian corre pelas ruas atrás do filho. E tu? Preocupas-te com o jovem Ian? Perguntei concentrada nos meus laços. Franziu levemente a testa. Não tanto por ele, mas pela possibilidade de não aparecer antes de amanhã. E o que deve acontecer amanhã? Perguntei. Então recordei a conversa com Sir Percival Turner. Ah, a tua viagem ao norte. Devias partir amanhã? Assentiu. Sim. Devo encontrar-me com alguém na enseada de Mulin, aproveitando a lua nova. Uma embarcação proveniente de França, carregada de vinho e de protestantes batistas. E Sir Percival advertia-te para não compareceres a esse encontro. Parece que sim. Não sei o que possa ter acontecido, mas irei informar-me. Talvez haja um funcionário da alfândega no distrito. Ou talvez tenha sabido de alguma atividade na costa que possa atrapalhar. Depois colocou as mãos sobre os joelhos, com as palmas para cima e fletiu-as. Os dedos da mão direita não se esticavam bem. Lembras-te da noite em que me trataste a mão? Às vezes, nos meus momentos mais terríveis. Jamais esqueceria aquela noite. Contra todas as possibilidades, eu resgatara-o da prisão do Wentworth e de uma sentença de morte, mas não a tempo de impedir que Jack Randall, o Black Jack, o torturasse cruelmente. Foi a minha primeira cirurgia ortopédica. Já fizeste muitas? Perguntou com curiosidade. Algumas, sim. Sou cirurgiã. Quer dizer, um tipo de médico que conhece todos os ramos da medicina, mas que se especializou num específico. Tu sempre foste especial, sorriu. O que faz de específico um cirurgião? Bem, poderia dizer que o cirurgião trata utilizando uma navalha. Bela contradição, Sassenach, ainda para mais vinda de ti. É mesmo? Exclamei sobressaltada. Ele assentiu, sem afastar os olhos do meu rosto. Notei que me estudava com atenção. Perguntei-me um pouco envergonhada que aspecto eu teria. Corada, depois de termos feito o amor, com o cabelo em deslalinho. Nunca te vi tão encantadora, Sassenach. Alargou o sorriso ao ver que eu tentava ajeitar o cabelo. Deixa os teus caracóis em paz. Agora o que eu penso é que és como uma navalha, com uma bainha bem trabalhada. E por dentro um aço fundido, temperado, com um gume muito fino e perverso. Perverso? Estranhei. Não estou a dizer que te falta coração, mas podes ser implacável, Sassenach, quando queres. Sorri com uma certa ironia. É verdade? Já o tinha visto antes em ti, não é mesmo? A sua voz tornou-se muito mais suave, mas soltou-me os dedos que segurava na sua mão. Apesar de agora seres muito mais do que quando eras mais jovem, suponho que devas usar essa faculdade com frequência. Depois compreendi, porque ele via com tanta claridade o que Frank nunca havia apreciado. Tu também és, retorqui. E também a tens usado com frequência. Sem pensar, toquei na cicatriz que lhe cruzava o dedo médio. Ele assentiu com a cabeça. Muitas vezes me perguntava, disse, em voz tão baixa que mal consegui ouvir, se poderia pôr essa navalha ao meu serviço e embainhá-la de novo sem perigo. Se era eu o dono da minha alma, ou se me havia convertido em escravo da minha própria espada. E pensava uma e outra vez que havia desembainhado muito pouco, tanto que já não era apto a ter uma relação humana. Os meus lábios contraíram-se no impulso de fazer um comentário, mas mordi-os. Ao notá-lo, ele sorriu com certa ironia. Não acreditei que fosse capaz de voltar a rir no leito de uma mulher, disse. Nem de aí ir, senão apenas pela cegueira da necessidade, como aos cavalos. A sua voz havia adquirido um tom de amargura. Não te imagino como um cavalo, disse eu. Foi um comentário rápido, mas o seu rosto suavizou-se ao olhar para mim. Eu sei, Sassenach, isso é o que me dá esperança. Porque eu sou e eu sei. Mas talvez deixou morrer a voz, observando-me com paixão. Tu tens essa força e também a alma. Portanto, é possível que a minha tenha salvação. Não pude responder. Passei um momento sem dizer nada, acariciando os seus dedos torcidos, dedos grandes e duros. Era uma mão de guerreiro, mas que não guerreava mais. Apoiei-a no meu joelho, com a palma para cima, e percorri com o dedo, lentamente, as suas elevações e as linhas profundas, até à diminuta letra C, gravada na base do polegar, a marca que o identificava como meu. Uma cigana que conheci nas terras altas dizia que as linhas da mão não predizem a vida, refletem-na. Assim, contraiu levemente os dedos, deixando a mão aberta. Não sei. Ela dizia que trazemos essas linhas ao nascer, mas que mudam com cada coisa que fazemos, conforme o que somos. Não sabia nada de quiromancia, mas fixei-me numa linha profunda que partia desde muito acima, bifurcando-se várias vezes. Esta deve ser a linha da vida. Estás a ver estas bifurcações? Acho que indicam mudanças, escolhas. Bufou mais alegre do que desdenhoso. Então, esta primeira divisão deve ser quando conheci o Jack Randall. A segunda, quando me casei contigo. Vês? Estão próximas. É verdade. Deslizei um dedo pela dobra. Ele contraiu os dedos, como se tivesse cócegas. E Culloden pode ser a outra? Talvez. Mas não queria falar de Culloden. Adiantou o dedo. Aqui, quando me encarceraram, e quando regressei, e quando vim para Edimburgo, para seres impressor, interrompi-me para o olhar, arqueando as sobrancelhas. Como te ocorreu seres impressor? É a última coisa que eu teria imaginado. Ah, isso, alargou a boca num sorriso. Bem, foi por casualidade. De início, Jamie procurava um negócio que servisse para dissimular e facilitar o contrabando. Uma vez que possuía uma soma considerável, graças a um serviço recente, decidiu adquirir uma empresa cujo funcionamento normal exigisse uma carreta grande, puxada por cavalos, e um local discreto que pudesse ser utilizado para armazenar provisoriamente a mercadoria em trânsito. A tipografia ocorreu-me quando fui encarregado de encomendar alguns cartazes, explicou-me. Enquanto esperava que me atendessem, vi chegar uma carreta carregada com caixas de papel e barris de álcool para diluir a tinta em pó. Pensei que era interessante. A polícia nunca suspeitaria de um lugar assim. Somente depois de comprar a empresa de Carfax Close, contratar de Gordy e receber as primeiras encomendas, lhe ocorreram as outras possibilidades do ofício. Foi através de um homem chamado Tom Gage, explicou. Ele fazia pequenas encomendas, inocentes, mas vinha com frequência e ficava a conversar comigo e com o Gordy. Depois deve ter começado a notar que eu conhecia o ofício melhor do que ele pensava. Obviamente, Gage explorava a simpatia de Alexander Malcolm. Ao identificar a sua pronúncia das terras altas, mencionou alguns conhecidos que o tinham visto em dificuldades depois da rebelião, pelas suas ideias jacobitas, e manipulou-o habilmente em algumas reuniões, até que a divertida presa lhe disse, sem mais rodeios, que poderia carregar o que o outro desejava e que os homens do rei não se inteirariam de tal. Assim começou a associação, de início estritamente comercial, mas aprofundando-se com o tempo até se converter em amizade. Uma vez o trabalho feito, descíamos para a taberna para conversar. O Tom apresentou-me a vários amigos e por fim disse que eu próprio devia escrever um pequeno artigo. Desatei a rir, dizendo que morreriam todos de velhice antes de eu conseguir escrever algo de inteligível. Esticou os braços mais para diante, fletindo os dedos. Estou bastante bem, disse. Com um pouco de sorte, seguirei assim por muitos anos. Mas não para sempre, Sassenach. Tenho combatido muitas vezes com a espada e o punhal, mas a todo guerreiro chega o dia em que lhe faltam as forças. Movendo a cabeça, tirou do bolso algumas peças que colocou na minha mão. Eram frias e duras ao tato, retângulos de chumbo, pequenos e pesados. Não precisei tocar nas bordas para saber a que letras correspondiam esses tipos. Que é D, disse eu. Os ingleses tiraram a espada e o punhal, concluiu suavemente, tocando nos caracteres que eu tinha na palma da minha mão. Mas o Tom Gage voltou a pôr-me uma arma na mão, que não penso devolver.